Desembarque travado na final da 1-0. Da 3152, boa noite, pouso autorizado na 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2-9. Teve pouso na 1-0, tá 3152. Boa noite, Gol 805, acione a identificação na chegada à mar e desça para o nível 050 QNH 1098. Convite 18 para 050, descida a mar e para o oeste, vida 1098. Boa noite, 05 com controle. Relato de tem um acúmulo aqui na proa de mar. Eu vejo a possibilidade de colar na presente para Itapa. Ativo autorizado. Proa de Itapa, boa noite, 05. Muito obrigado. 2-2, libera direita na minha escuta. Alfa Juliette, portão 06. Libera direita na sua escuta, Alfa Juliette, portão 06, TAM 3152. 08. Exceção 060-1018. Para vibrar comandação, solicita a proa de Itapa, gol no 606. Autorizado. Proa de Itapa, gol no 606. Proa de Itapa, gol no 606. Controle do Salvador, muito boa noite. Boa noite, Gol 714, aciona identificação. Após Babog autorizado por de ITAP, descendo para o nível 070, QNH no 08. 070 e depois Babog direto para o ITAP. 4, 3, vetoração, final ILS X-Ray, pista 1-0, curva esquerda na proa 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao local no 643. Boa noite, 05, desça para 2 mil pés, que é legal no 0 no 8. Para 2 mil pés, com 1018 no 8, 0. Uno 606, desça para o nível 050. 050, Uno 606. Uno 714, reduza para 220 nós. Reduzindo agora 220, 714. Bono 643, curva esquerda para 130, para interceptar final ILS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 130, reporte estabilizado no 643. 05, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Muito obrigado, senhor. Autorizado, X-Ray, reportar a estrada. 1606, desce para 2000 pés, QNH no 018. 2000 pés, 1018. 1606. Localizador, 16433. 1643, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 295, boa. Boa. Vamos 714, desça para o nível 050. 0017-14. Salvador, voo 9643, final estabilizado, X-Ray da 1-0. 9643, boa noite, pouso autorizado 1-0, vento como 30 graus, 1-2-4. Autorizado, pouso 1-0, 643. Localizador. Reportando estabilizado, localizador, 1-6-0-6. Estabilizado, 1-8-0. 1-8-0-5, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Passa para Torres, 8-95, né, já. Fala, Manu. Torre Salvador, cordial, boa noite, 1-8-0-5, da Gol, estabilizado no X-Ray Visual. 1-8-0-5, boa noite, o número 2, aproximação e permaneça feliz. Aguardo a sua autorização de pouso no 805. No 4, desça para 2000 pés, QNH no 018. 2018, 7-4. Solos 33, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette pro portão 03. Alfa Juliette pro 3, será na sua escuta 643. 1714, reduza para 1809, autorizado final, ILS X-Ray pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Vai reduzir 780, reporte estabilizado no 704. 5, pouso autorizado 1-0, vento 1-2, 0 graus, 0-9-9. 120 com 099, tem um pouso autorizado na cabeceira 10-18-05. Uno 606, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Ouro 1895 no 606. Torre Salvador, boa noite, gol 1606. 1606, boa noite, continua aproximação, aguarda pista livre. Aguardando, está passando dona no momento, 1606. Sim. Solo 36, libera direito, mantém minha escuta. Alfa Juliette pro portão 01. Alfa Juliette 01. Bom, meu papá Tango Romeu chama a torre, 1895. Pouso autorizado no zero. Vento 120 graus, 120. Livre pouso, gol 1606. Bom, eu vou fazer um gol meu, qual o pátio? Tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia? Eu tenho aqui o nível 340. Então, só um minuto que eu vou checar no sistema e ligar para o centro. Só um minuto. Bono 714, chame torre 118, decimal 95. Bono 714. 1895, boa. Boa. Torre de Salvador da Bahia, 1794 da Gol, vai passar o Índia Serra. Boa noite. Uau! Zero. 1714, continua aproximação, guarda pista livre. A sua escuta, guardando pista livre, 1714. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, na escuta. Eu entrei em contato com o Centro Recife, eles também têm o nível 340. Pode ser que na hora que tem preenchido o plano tenha trocado os números. A questão é que o Centro Recife pediu para o senhor inicialmente copiar o 340 e assim que iniciar a subida solicitar o 430. Ono 606, Paulo 39, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, Ono 606. Só mais um minuto a cópia do Papá Tango Romeu. Ono 714, pouso autorizado no 0, vento no 20 graus, no 29. Autorizado o pouso, Ono 714. Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Autorizado, São José do Rio Preto, 340, Monteiro de Lua, 16. Decola da 1-0, com curva direita na Dael Leda Brick. Controle 1208, Astana 5133. Solo 4-1, direita, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, canal de escuta, tá lá, o 714. M258, acende a inscrição, autorizado a chegar na mar e desse mantendo 2000, ajuste no 08, aguarde a LS X-Ray. Thank you. Piraço Duna, reposta precisar no localizador, Roxana 6258. Patrão Romeu, livre táxi, chama na papá para ingresso. Deixa eu declarar,